Salvador, bom dia, 3399 no gate 8, entende da informação de Charlie sobre sua autorização de tráfego para Guarulhos, via 3690. Tá, 3399, Charlie, correto, pronto para cópia? Pronto para cópia, 3399. Autorizado, Salvador, Guarulhos, via Upper Zulu 16, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta a aerovia, após conforme a rota apresentada no plano. Decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 51105 e o controle Salvador 119.8. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, Natael, Leda Bridge. Para interceptar o Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, pós direto Bridge, direto posto. Controle de saída 119.8, transponder 51105, 3399. Correto, 3399, apenas confirmando o portão 08. Afirmativo, contingimento correto, aporte pronta para o pushback e acionamento. Sim, 3399. One contact, no receive standard frequency 125.1. Could you confirm 125? 125.10. 125.10, go on 85. Salvador, Santo 3520, portão 3, para posicionamento. Autorização para ataque, Santo 3520. Para ataque, Santo 3520. Colocando 3, 3, 299 para flexionamento no gate 8. Dados chama para táxi, são 3399. Autorizado, chama para táxi, são 3399. Salvador para táxi, Santa 3520, com 1h55, alterna Recife, 144 a bordo. Cruzar táxi à sua direita, via Índia, ponte Pedra Cristina 0, torre 118.95, ajuste no 0, 1-0, Santa 3520, boa viagem. Via Índia, ponto espera, 18.95 a torre, 1-0, 1-0, ajuste, obrigado, bom trabalho, Santa 3520. Autorizado táxi via Pátio e Índia, ponto de espera da pista 014-118-95, o ajuste 1-0-1-0 da 3399, boa viagem. Autorizado táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 014-118-95, Salvador, T3520.0 Tenente T3520, está autorizado a decolagem da 1-0, vento é 80 graus, 1079. Tenente autorizado a linhagem de decolagem, pista 1-0, T3520. Salvador, bom dia, 3399, pronto, ponto, saia da 1-0. A 3399, bom dia, tá autorizado a linha e manter 1-0? Autorizado a linha e manter 1-0, 3399. TAN 3520 decolado aos 1-2, chame o controle em 1-9.8. TAN 3520, boa. Oi, bom dia, TAN 3520. TAN 3520, sobe aí, Santo Magato. 1-9-0. 3399, decolagem autorizada, dá 1-0, vento 80 graus com 8 nós. Autorizada a decolagem, dá 1-0 com 3399. .3399, decolado aos 1-5, chame o controle em 19.8. 19.8, bom dia, bom trabalho. Comente. Controle Salvador 3399, bom dia. Bom dia, 3399, sobe 1-0, boa Del. Confirmando, 360, Del. 360, na saída Delta 3399. 3520, chama Recife agora, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 10. Recife 2685, 2510, estando 3520. Então 3399, chama Recife, 125 decima 1, alterna 1288. Uno, alterna 288, então 3399. Salvador Matias, né? O 3601, muito bom dia, está autorizado com Congonhas, nível de voo 360, vai decolar no 0, com a curva direita na saída da El Leta Bridge, via Pesulo 16. Após Belo Horizonte, após Trivia, após Conforme Rota. Controle Salvador, apere 119.8 e o transponder será o 5133. Então, 3601, o contagiamento está correto, só uma planta de questionamento.